sentir o Harlem Shake. O Harlem Shake é uma dança e na boate já rola. Dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake. Eu inventei uma moda diferente. Venha cá dançar com a gente, que o Harlem Shake é diferente. Dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake. Eu inventei uma moda diferente. Dança o Harlem Shake. Venha curtir o Harlem Shake. O Harlem Shake é uma dança e na boate já rola. Dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake. Eu inventei uma moda diferente. Venha cá dançar com a gente, que o Harlem Shake é diferente. Dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake, dança o Harlem Shake. Eu inventei uma moda diferente. Dança o Harlem Shake.